estranha capacidade tem o homem de esquecer as coisas mais maravilhosas e de se acostumar ao mistério. Reparemos de novo, nesta quaresma, que o cristão não pode ser superficial. Estando plenamente metido no seu trabalho habitual, entre os demais homens, seus iguais, atarefado, ocupado, em tensão, o cristão tem de estar ao mesmo tempo totalmente imerso em Deus, porque é filho de Deus. A filiação divina é uma feliz verdade, um mistério consolador. A filiação divina enche a nossa vida espiritual porque nos ensina a conviver intimamente com o nosso Pai do Céu, a conhecê-lo, a amá-lo, e assim enche de esperança a nossa luta interior e dá-nos a simplicidade confiante dos filhos pequenos. Mais ainda, precisamente por sermos filhos de Deus, essa realidade leva-nos também a contemplar com amor e com admiração todas as coisas que saíram das mãos de Deus Pai Criador. E deste modo somos contemplativos no meio do mundo, amando o mundo. Na Quaresma, a liturgia considera as consequências do pecado de Adão na vida do homem. Adão não quis ser um bom filho de Deus e revoltou-se, mas também se faz ouvir continuamente o eco dessa feliz culpa, culpa feliz, ditosa, que a Igreja inteira cantará cheia de alegria na vigília do domingo da ressurreição. Deus Pai, chegado à plenitude dos tempos, enviou ao mundo o seu Filho unigénito para que restabelecesse a paz, para que, redimindo o homem do pecado, fôssemos constituídos filhos de Deus, libertos do jugo do pecado, capazes de participar na intimidade divina da Trindade. E assim se tornou possível a este homem novo, a esta nova enxertia dos filhos de Deus, libertar a criação inteira da desordem, restaurando todas as coisas em Cristo, que nos reconciliou com Deus. É tempo de penitência, pois, mas como vimos, não se trata de uma tarefa negativa. A Quaresma deve ser vivida com o espírito de filiação que Cristo nos comunicou e que vive na nossa alma. O Senhor chama-nos para que nos acerquemos dele, desejando ser como ele, ser imitadores de Deus como filhos muito amados, colaborando humildemente, mas fervorosamente no divino propósito de unir o que está quebrado, de salvar o que está perdido, de ordenar o que o homem pecador desordenou, de conduzir ao seu fim o que está desencaminhado, de restabelecer a divina concórdia de todas as criaturas.